mais uma vez eu estou aqui, sozinho diante do espelho sem me entender. Me pergunto e não acho resposta, mas meu rosto marcado me mostra mais um fim de semana sem você. Mais uma vez eu estou aqui, perdido entre quatro paredes com a solidão. O meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer. Mais um fim de semana sem você. O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado. Sozinho meu fim de semana é triste, é parado. Não dá pra viver. O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Divido meu tempo e o gostoso pecado. Se eu estou mais um fim de semana sem você. Mais uma vez eu estou aqui, perdido entre quatro paredes com a solidão. O meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer. Mais um fim de semana sem você. O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado. Sozinho meu fim de semana é triste, é parado. Não dá pra viver. O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Eu divido meu tempo e o gostoso pecado. Se eu estou mais um fim de semana sem você.